sem lástima e sorrindo em pranto e cobre com manto o seu corpo nu. Você ouvir em alto e bom som. Mesa de bar, pra você não parar de curtir. Mesa de bar. Legal, tá começando mais um programa Mesa de Bar, mais um campeão de audiência. Aos meus amigos e colegas de trabalho, meu forte abraço. Sejam todos muito bem-vindos à maior festa romântica do Brasil. No ar, mais um programa Mesa de Bar, campeão de audiência. E simplesmente me deixou amargurado. Estou a vaguear na solidão com o meu pobre coração apaixonado. É triste o que se passa comigo, procuro mas não consigo resistir à dor. Partiu e não deixou nem endereço, o motivo desconheço, se eu só lhe dei amor. Mas não tem nada não, a gente sempre tem que dar tempo ao tempo. Por este mundo eu já vi muitos exemplos do melhor do ser exaltado no fim. E eu hoje estou aqui curtindo a ausência, desespero e quase louco. Mas tem a volta e eu vou lhe dar o troco, porque você um dia vai voltar pra mim. Já vi muitos exemplos do melhor do ser exaltado no fim. E eu hoje estou aqui curtindo ausência, desespero e quase louco. Mas tenha volta e eu vou lhe dar o troco, porque você um dia vai voltar pra mim. É brega sem parar. Faça um favor de me deixar em paz. Já te amei, não te amo mais. Agora chega de abusar. Quem te amou não te ama mais. Sai de mim, mulher ingrata. Eu não te quero nem virar. só me fez sofrer, só me fez chorar. Nunca mais hei de te amar. Você só me fez sofrer, só me fez chorar. Nunca mais hei de te amar. Favor de me deixar em paz. Já te amei, não te amo mais. Agora chega de abusar. Quem te amou não te ama mais. Sai de mim, mulher ingrata, eu não te quero, nem virada em prata. Você só me fez sofrer, só me fez chorar. Nunca mais hei de te amar. Você só me fez sofrer, só me fez chorar. Nunca mais hei de te amar. Você só me fez sofrer, só me fez chorar. Nunca mais hei de te amar. Você é brega sem parar. Os olhos e me entrego sem me esconder. Faço tudo, eu não nego, peça o que quiser. Estou pronto pra te amar como jamais amei. Com você eu não quero simplesmente viver por viver. Quero estar sempre ao seu lado a cada amanhecer. Estou pronto pra te amar como jamais amei. Com você fico leve, fico solto, entorpecido. Quando vejo a sua boca sou vencido. Ai, pelo seu amor. É mentira que eu vivo sem o seu amor e não faz falta em mim. Que não se cala em mim, sem limites, sem fronteiras. Nosso amor não tem barreiras, louca paixão. É mentira que esse sentimento aqui dentro é um. Não se dá pela metade quando ama de verdade. É só emoção. Com você eu não quero simplesmente viver por viver. Quero estar sempre ao seu lado a cada amanhecer. Estou pronto pra te amar como jamais amei. Com você fico leve, fico solto, entorpecido. beijo a sua boca sou vencido. Ai, pelo seu amor. É mentira que eu vivo sem o seu amor e não faz falta em mim. E não se cala em mim. Sem limites, sem fronteiras, nosso amor não tem barreiras. Louca paixão. É mentira que esse sentimento aqui dentro é uma ilusão. Ai, meu coração, não se dá pela metade quando ama de verdade. É só emoção. Tá com pena? Quer pra tu? Ouça o programa do Samuca. Comunicando pra toda a massa brega. Ok, já estamos de volta. Programa Mesa de Bar, trazendo muito mais música legal. Alô, românticos e românticas de plantão. Alô, amiga dona de casa. Alô, secretária do lar. Forte abraço. Alô, bregueiros. Eu trago pra gente Genival Santos no Mesa. Sei que sou eu, confesso e não vou negar. Quem me condena e se apresente, fique em meu lugar. Se suportar um pouco mais do que eu suportei, tem sangue de barata, tem coração de plástico e o resto eu nem sei. O que importa, ganhar ou perder? O que importa, eu quero é viver. O que importa, ganhar ou perder? Sou réu, confesso e não vou negar. Quem me condena, que se apresente, fique em meu lugar. Se suportar um pouco mais do que eu suportei, tem sangue de barata, tem coração de plástico e o resto eu nem sei. O que importa, ganhar ou perder? O que importa, eu quero é viver. O que importa, ganhar ou perder? O que importa, eu quero é viver. O que importa, ganhar ou perder? O que importa, eu quero é viver. Ei, Samuca, toca uma pra mim, por favor. E tem mais, bota mais uma aí, vai. É assim que é bom, é brega até mais horas. Oi.

mais hei de te amar.